Cyborg, o som do futuro. Quem tá afim de amanhã cedo, dá um gritão bem alto. Não, tô achando muito baixo, muito baixo. Quem quer beijar na boca, dá um gritão bem alto aí. Quem quer pegar uma gata hoje bem gostosa, dá um gritão bem alto aí. Tem alguém solteiro aqui hoje, tem? Quem é do Paixão, dá um gritão bem alto aí. Quem é do Remo, dá um gritão bem alto. Quem vai até às 6 da manhã, dá um gritão bem alto. Então bora! Estamos chegando, sábado que vem agora. Vai, Torei! Joga a mãozinha em cima, na palma da mão, na palma da mão. Tchau, tchau, tchau, treme o robô. Ela veio quente, hoje eu tô... Meu robô vai tremendo. Ela veio quente, hoje eu... Vai tremendo o robô. Vai desafiar, tô... Vai tremendo o robô. Mexeu, mexeu, para voltar. Treme! Vai, Juju! Gordinho, desse jeito você me deixa louca. Tentando toda na minha boca. Sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Ei, papai, ei, papai! Tá aí, ponta! Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Quem é que tá feliz hoje, dá um gritão? Joga o dedinho pra cima, tira o dedinho, tira o dedinho, tira, tira, tira. Valendo! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, desce a bunda batendo, tchá, tchá, batendo, tchá, tchá, a bunda batendo, tchá, tchá, pra fora, pra fora, tchá, tchá, pra frente, pra frente. Vagabundo de luxo! Pode começar? Vai! Tá valendo? Tá valendo, pai! Demorou! Vai! Ó! Vai! Vai! Vai. Ó! Ó! Vereador Messias! Ó! Vacino Macinho, promoções pro sinal! Maxi, vereador, será borracha! Coisa boa, Macinho! É nossa, vai, pro sinal! Quase confirmado segunda-feira! Na eleição, dia 3, né, Macinho? O Prime lá em Atura, e aí, meu irmão? Meu parceiro Fontel, esse é parceiro da gente, esse é brother. É irmãozão do Prime aí, Fontel! Yeah. É igual a cena. Não. Mais, que mais, que mais? Os primos, mil grau. A Sacramento é coisa boa. DJ Ronald Virtual. Brasil. Alegre para o mundo. Tirando meu cara. E é infiel. Quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma consequências dessa traição. E é infiel. Agora ela vai fazer o meu se acostumar. Aí vai ser ela que vai enganar. Você não vai mudar, e isso, meu Prime, meu Prime, meu Prime. Cadê você, meu Prime? Abaixa de bracinho, meu Prime. Abaixa de bracinho, direito, direito. Vai, abaixa, abaixa. Devagarinho. Devagarinho, meu Prime. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Vai baixando o Prime. Vai baixando o Prime. Vai baixando o Prime. Direito, direito, direito. Vai, vai. Direito, direito. Abaixa, direito. Abaixa. Isso. Isso. Isso. Isso. O direito, o direito, agora. Vai, meu Prime. Olha a cabeça aí, meu chegado. O esquerdo agora, o esquerdo, o esquerdo agora, o esquerdo. O esquerdo, vai, o esquerdo. Agora desce, meu robô. Ele já tá muito cansado, mas tarde ele retorna. Enquanto isso, o DJ Milk vai tocando. É o DJ Milk. Ciborgue Prime, tocando as melhores, faz a galera toda dançar. Alô galera, aqui é Harrison Lemos da banda AR15, e esse é o nosso mais novo sucesso, Vou Te Assumir. Onde você for, baby, eu também vou. Nega, hoje foi no 12, pai. Fica só, e entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo, e nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Só quero o melhor pra ti, sabes bem que sim. Meu assino bombado, meia tarde hoje, Itapejuna, tá bombado. Pra cima, meu irmão. E eu fico perdido, ao teu lado me sinto seguro. E aí, Marcinho? O meu compromisso. Fala, Voltaire. Isso, eu vou te assumir. Ainda tem, Marcinho, tem, tem. Pedi. É nóis. Avisa, pô. Obrigado, Max. Se ligaram, coisa boa, meu irmão. Obrigado, muito caro. Professor, né? Obrigado, Marcinho. Te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe. Pra gente casar. Os meu vagabundo de luxo. Eita, piju. Chão, volta aí, viu, Valdir, obrigado. Aqui, DJ Milk. Quero te ver, quero te encontrar. Primeiro beijo que me deu, fiquei louquinho pra te amar. Louco, louco pra te amar. Louco, louco pra te amar. O teu corpo no meu corpo, fico a imaginar. Uma loucura, um desejo louco pra te namorar. Louco, louco pra te amar. Louco pra te namorar. Pescado, obrigado, muito carinho, meu irmão. Valeu, parceiro Azulá. Essa menina me deixa louco, e do lado dela minha vida é ostentação. Quando está aqui, beijando a... O Pedrinho, o Chico, o Luciano, pisando, o Siruca, quase estrela. Aí do Itaizu, beijinho de aqui, e a Bichura. O nosso amor é lindo, tem cena de cinema. Louco, louco pra te amar. Louco pra te namorar. Jessiquinha, Nilson, Júnior, Maxon, Marquinho, essa aí teu. Totalmente. E o meu que vai tocando. Ciborgue! Malandamente, a menina inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandamente, fiz cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandamente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. Ai, safada, na hora de dar a madeirada, a menina meteu o pé pra casa, me mandou um recadinho pra mim, vai se ver por aí. Sábado de chama é tudo, e aí, meu irmão? Fala baixinho! Malandamente, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, segurei no batidão, segurei no batidão, segurei no batidão, segurei no batidão, segurei no batidão, segurei no batidão. Eu já vou perguntando, minha galera. Já que tem, já que tem. Tem alguém do Paysandu aí? Eita, papai, mais alto, mais alto, mais alto. Tem alguém do Paysandu aí? Será que tem a rival? Será que tem, tem? Tem alguém do Leão aí? Tem, tem, tem. Tem alguém do Leão aí? Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão. Vai, vai, vai. O DJ Lohan tá cheio de moral. Toca fazendo caralho. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eita, bijuda! O tamanho acima do normal, acima do normal, acima do normal. Desse jeito cê me deixa louca, botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra. Vira aí, pai, vira aí, pai. Cuidado com a ruta, quero que eu te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a ruta, quero que eu te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a ruta, quero que eu te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a ruta, quero que eu te pega, te pega daqui, te pega de lá. É DJ Lohan, meu irmão! É DJ Lohan! Suzy Bramonte e Patrick, manda avisar que te ama, o Ale! Um abraço com muito carinho aí, o Cleitinho, a Cachoeira, o Anderson, o Marabá, o Andrazinho, obrigado! Cara, minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Alô, da Bijuna! Me tranquei em casa até passar. Da família, da pressão, obrigado, muito carinho. Medo de sofrer por me apaixonar. Gravando ao vivo, vamos lá. Mas você me visita toda noite e traz presentes que agora me confundem. Faz o mundo girar, faz me apaixonar. Time Sumaria, família high-tech da Pichura, obrigado. Medo de errado. Um mais um nem sempre é dois. Matemática do amor sem medo. Eu vou me abraçar os vagabundos de luxo, obrigado, que muito querem vagabundo de luxo, vocês. Eita, Pichura, obrigado. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Orilson! Um preço tão caro só por me entregar. Vai salvo, Fabrício! É Marcante, o Rodrigo, o Traque, o Jameson, a Yane, a minha high-tech do Rubi, obrigado, com muito carinho. Medo de sofrer por me apaixonar. Mas você me visita toda noite e traz presentes que agora me confundem. Faz o mundo girar, faz apaixonar. Vou te amar sem medo, medo de errado. Um mais um nem sempre é dois. As meninas da Núbia e Maíse, abraço com muito carinho, obrigado, da Núbia. Vou me entregar, oh. Desculpe o meu coração, ainda pensar que tudo é você. Luizinho, amigo, e o DJ Maria, a primeira dama também que é com a gente, obrigado com muito carinho. Valeu, parceiro. Matemática. E o DJ meu que vai girando. Quem ame quando não merecer. Sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo até eu recordar. Abraçar você no Jay Boy, Juraci Boy, Rodrigo, a Bipoca, amigo Paulinho, obrigado muito carinho, Paulinho. Olha pro sinal, tô gravando ao vivo, e na segunda-feira, ou melhor, na terça-feira, nem demonstrar o meu amor. O CD da Ferra de hoje vai estar postado no meu Facebook, viu? Augusto Milk, Facebook, vai estar postado. O CD de hoje e de amanhã, tá bom? Tô fechando o Braio por aqui, tá, bicho? É, não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar João Lari, pra todo mundo. Tá no Prime. Mas a melhor forma de curar é de ter. A luta, bicho, chuchu. Alô! As meninas da Sirene e Daiane, feliz e obrigado, Lizinho. Está difícil de entender. Já não sei o que você. Aqui. É a Elisane! Obrigado, Elisane! Minha paixão, e ganhei só ilusão, e um tremendo vacilão. Nunca está presente quando te preciso, sempre que eu te ligo estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos, nas mãos. Cê é a vida louca e quer ser patricinha, eu quero algo sério, não brincadeirinha. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Junta a pescada. Vou tirar o pé. Junta a pescada. E a Daniela, obrigado, muito carinho, Daniela. Obrigado, Júnior. Valeu. Sei que me amavas, mas na real é só atração. Jessiquinha, o Andrezinho, aí já sai teu. Obrigado, muito carinho. Que está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos, cê é a vida louca. O Marcelo, o Gibaldo, o Lincoln, aqui do Type Churro, obrigado, que muito carinho. Eu sei tentar te mudar. Bora, gira! Chegando! Os seus olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo. Chegou ao fim. Borgue! DJ Milky. Me iludindo, eu fiz de tudo que foi possível por ti. DJ Milky. Nossa segurança fazendo hoje a minha, a sua, toda a segurança da festa. E olha, é até o fim hoje, viu? Segurança total, meu irmão, coisa boa. DJ Júnior e DJ Betinho estabelece. Sai, meu Prime! Olha a mãozinha em cima, olha a mãozinha em cima. Da festa, obrigado, Nico, com muito carinho em você. Obrigado pela recepção, meu Nico. Obrigado com muito carinho, valeu. É o Prime! Só pra poder por... Lelivaldo, malandro e o Marciano, obrigado com muito carinho, família Copa d'Água. Cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Fabricinho da Marcante, Rodriguinho, Rodrigo, meteu o pé, Rodrigo Track, tá. Jameson, que a mãe tá ligada. Maiane, família high-tech do Rubi. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí. Sábado o mundo está em Atura, e aí, meu irmão? Vai se ver por aí. O som do Prime chegando. Na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa. Mais uma do Massinho pro amor, teu tempo pra mim. Vai se ver por aí. Grita bem ali. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. E aí, Massinho? Aqui. Ciborgue! Aí, bombado! Vai, exame, bomba! Essa é a do bombado, é, mano? Bomba! Vai, exame, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba! A Mauri! Vai, exame, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba! Baixa o pão aí, pai! Homem, bomba, bomba! O negócio tá pegando aqui, sim! Vai lá! Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo. Jura se vai, Rodrigo! Isso pra mim! Sou pipoca! Aí, Paulinho, posso ir aqui, carinho! Mina, bumbo, granada, vai taca, taca, taca, taca, taca, taca, vai taca, taca, taca, taca, taca, beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser, pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava, vai taca. Atenção, garçom bambu, três balde! Taca, vai taca. Três pacote, né? Taca, taca, taca, taca. Pacote ou balde? Taca, taca, taca, taca, taca, taca, vai taca. Três cervejas, é? Taca, taca. Ô, bambu, três cervejas aqui do lado. Vagabundo de luxo, bambu, tem que ser agora. Pesado. Baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho. A luta, bicho, né? Sempre todo mundo olhou. Fui lá no baile, que aconteceu? Quem vai até as seis da manhã dá um gritão bem alto. Chamou, chamou eu. Então vai gelo, né, Mari? Ô novinha, ô novinha. Olha, Fortel. Tudo de bom. Oh, oh, oh, oh. Tua boquinha me marcou com batom. Oh, oh, oh. No chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada, dá uma lapada, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Eu quero ver minha galera agora. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu... Mais alto, mais alto, mais alto. É, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ. Valendo. Mãozinha pra cima, na palma da mão, na palma da mão, vai! Alô, tá bichuda! Qual é o homem que gosta de sair com a mulher do outro? Levanta o dedo! Não, pé de pano pra lá! Aê, Maxon! Mulher que gosta de pegar o homem da rota, levanta o dedo! Yeah. tenho tanto de drums. Baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho. Vai ela vir tap dance. Vigia, quem é? Meu irmão, pelo amor de Deus. Demais, meu irmão. Meu amigo Marcinho e toda a galera. Faia! E Marcinho. Babilar. Vamos nessa, vai. Faia! Sabadão no teu setor, meu irmão. Eu não vim pra... É o professor, é? Eu... Professor Max, isso. Está... Abraço muito carinho, meu irmão. Eu não vim pra me curvar, não. Eu vim para conquistar. Fogo na Babilônia. Faia! Fogo na Babilônia. Faia! Fogo na Babilônia. Faia! Atenção, Gastão Mamu, um pacote na mesa. Do parceiro é bom, Gastão Mamu. Tem que chegar agora. Nego. O negro é cabeça de gelo. O negro é cabeça de gelo. Esse pista desconsiderando o negro. Esse pista desconsiderando o negro. O negro é cabeça de gelo. O negro é cabeça de gelo. E a Dinha? O terceiro oficial do Simão Guimbrai, o Adacho! Na Babilônia, acende um pra nós. DJ Milky. Fogo na Babilônia. Fire, ó Babilônia. Eu não vim pra me curvar. Eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar. Eu vim para conquistar. Eu tá foda. Está desconsiderando o nego. Me vacina o povião. Desconsiderando. Tudo que era, babado. O nego é cabeça de gelo. O nego é cabeça de gelo. Esse bicho tá desconsiderando o nego. Esse bicho tá desconsiderando o nego. O nego é cabeça de gelo. O nego é cabeça de gelo. E o DJ Milky imaginando hoje da bijuna. Pra mim chegando pra galera. A gente vai tocando só na mania. Até as 6 da manhã. O DJ Milky tá na. Cola peça com teste que tá valendo. Olha agora, olha agora. I can tell by your eyes that you've been crying forever. In the stars, in the sky, don't know. Eita, bichu, né, seu Arguibra? E aí, Marcinho? I don't wanna talk about it. Meu amigo Bomba, eita, tchê. Olha o Andrezinho. Aqui. Obrigado, André. If I stay just a little bit. Que ligação Sedex, mano, não chegou. Bambu, Pirralho, Cearense, o Nanico. Obrigado, viu. Ciborgue. Ciborgue. Parceiro Wendel, primo do parceiro André Safadão, Ciborgue Prime, lá de Belém do Pará, representante da Roi. Obrigado com muito carinho. Alvim, muita pijuna! Como é que é? Eu jurei. Meu DJ Benamix, você também, galera aí do Sonzão. Alisson Saldi, por sinal. Fizeram o Juju a Páscoa aí, lá na Peroba. E hoje, mais uma vez, juntinho com a gente, aqui no Tapijuna. Obrigado, meu irmão. Sei, alô, Bela Mixer! É o demais. Passeio da gente. Não dá pra esconder. Nos teus olhos, eu sonhei. Parceiro Ronilson Brave, que hoje tá no berço, né, Ronilson? Mas você fingiu, foi logo. Parabéns, meu DJ, muitos e muitos anos de vida, viu, pai? Baby, senhora, mano. Me fez perder. Eita, pijuna! Eu, Brave, eu vivo! Teu amor. Oh, meu amor. Abraçar. Jacabuna de luxo, obrigado, Itapixuna, valeu. Meu amor, oh meu amor. E o DJ meu que vai tocando mais uma. É Itapixuna, é o Braime. Eu te amei. E me entreguei de um jeito que ninguém jamais se entregou. E agora? Amor igual ao meu jamais vai entrar. Ocinho! Marco, eu te amo, ninguém vai te amar. Quem é André? Porque você. DJ Milky Ciborgue! Ficava sussurrando junto ao meu ouvido. mentiras misturadas com seu gemido. E eu acreditava nas suas palavras. Quem é Maxon? Leviana. Fazendo mil loucuras com o Anderson, Malabar, o André, o Thiaguinho e o Cleitinho da Cachoeira. Um abraço muito carinho. Apesar de tudo, eu sinto a sua. Você tá no Prime? Aqui. Valeu. Leviana. Agora é Newton Matos e Banda Vírus Musical. Vírus Musical. Eu te amei e me entreguei. Jimerson, a Maione, de um jeito família high-tech. Jamais. Obrigado, muito carinho. Obrigado, Rubi. Valeu, viu? Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Yeah. Porque você ficava sussurrando junto ao meu ouvido. Mentiras misturadas. Fala baixinho! Gemido. E eu acredito. Olha, prepara aquele camarão bacana, viu? Vamos chegando no teu setor. Viena. Sabadão vamos estar em tudo aí, meu irmão. Só no Prime chegando pra galera. Mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama. E apesar de tudo, eu sinto a sua falta. Leviana. Ficava sussurrando. Abraçar as gatinhas de Quaraci. Abraço muito carinho, viu? Misturar. Vocês estão no Braime. Aqui. Obrigado. E eu acreditava na. Felipe de Quaraci. Lá. O carinho. Desde cedo no Braime. Obrigado, muito carinho. Viena. Fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama. E apesar de tudo, eu sinto a sua falta. Abraçar os caixa baixa. E aí, caixa baixa, se vai, meu irmão. Segura nessa. Vá se preparando que eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o. Vagabundo de luxo. Obrigado, que muito carinho, tá, bichura. Já barato, não vou fingir que não vi. Eu já fiquei sabendo de outras bocas. DJ Milk. Um copo de cerveja com delicadeza ofereceu pra aquela moça. Senta na sua mesa. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa. Mas se você soubesse o que realmente. Me abraçar os canalhas. Do começo, Bruno. Obrigado, Bruno. Você faz amor comigo. Como faz com ela? Se quando beija. Morde a boquinha dela, será? Ela fala besteira no ouvido. Como faz com as gatinhas da Gelli, da Núbia, da Yane. Você faz... E Elisane, abraço com muito carinho, viu? Ela. E quando beija, morde a boca dela. Fala besteira. Meu irmão, pelo amor de Deus. Faz comigo tudo que eu preciso. É saber se você faz amor comigo. Como faz com ele. O patrão Dodô e o Nenê. Abraço com muito carinho, você. Se é melhor. Embora da mídia. Esse é o brother da galera. Meu truta. Alô. A ofereceu pra aquela moça. Senta na sua mesa. E o Dom Promoter. Não venha me dizer que foi só por. Eita, bijura! Eu sei que tá querendo me levar na conversa. Que beijo! Se você soubesse o que realmente me. Tá, peré! Essa. Bateua! Essa. Vou só quando amanhecer aqui no Prime. Obrigado, que brincadeira. Vamos nessa, né? Ela, vamos girando. Se quando beija. Muito aqueando, meu irmão. Gabriela. Fala besteira no ouvido, como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo. Como faz com ela? Se quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido, como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo. Como faz com ela? que vai tocando pra galera. .com.br Brabacinho, o site. E agora, E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Aí já 8 e 9, né, Maxon? Vamos deixar aqui a valgada. E morre de amor. Em Bragança, Maxon? Me. Informa aí o local, Maxon. Agora. Depois de ter chorado rios. Depois de tanto ter sofrido. Isso agora, dia 8 e 9, que é bagada. Agora. Lá naquela Jogue Grande, né? O Prime chegando pra galera, meu irmão. Vai saber que um dia eu vivi. Passos livres. Atenção, João Bosco. Ver que não. Chega com o parceiro Marcinho, João Bosco. Isso agora, João Bosco. Alô, João Bosco. Max. Tanta dor. Fica com o Marcinho, João. Que causou pro meu coração. Cadê o Jota? Eu quis até morrer depois que foi embora. E volta tão tranquila depois que já não tem mais amor. E sem você ficou mais frio meu inverno. Parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. Abraçar o Bipolho de Outeiro, meu Bipolho. Depois de... Abraço, meu brother. Obrigado, Bipolho de Outeiro. Você, meu irmão. Depois de tanto ter sofrido, agora. Abraçar o parceiro Marcelo, ele também a Jéssica. Abraço muito carinho, viu? Eu vivi. Meu amigo Marcelo Cabeleiro, perto do comecinho. Pois que foi, né? E o meu que toque, é claro, meu irmão. Você que manda. Você tá no Prime, rapaz. Como é que é, Marcelo? Simbora! O site oficial. Simbora! E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada, diz que morre de amor. Alô! A Furiosa de... Agora! A minha cama d'água, o Valdir, depois o Elivaldo, o Marciano, quem mais, Aí do... Depois de tanto tempo... Ponto do Mingalo, é isso? Abraço muito carinho, Marciano. Agora, por fim, vai saber que um dia eu bebi. Passos livres, como dizer que não, que nunca me fez nada. Depois de tanta dor... E causou pro meu coração. Eu quis até morrer depois que foi embora. E volta tão tranquila depois que já não tem mais amor. E sem você ficou mais frio meu inverno. Atenção, São João! E a frio eterno. Chega com o Marcinho, São João! Tem que ser agora! Se afasta pra lá, boi velho nojinho! Agora, e agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. De... Meu amigo Davidson, amei Davidson, obrigado, Marcinho! E aí, Max? Agora, depois de ter chorado rios. Vem tomar uma aqui, Max, bora logo. Tanto ter sofrido, agora por fim. Vai saber que o dia eu vivi. E essa vai pra Joel, né? É, goé. Eu quis a... Olha, tá ao vivo, viu? Depois. Vou embora e volta tão tranquila. Chuchu! Já não tem mais amor. E sem você ficou mais frio meu inverno, parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim. Vai. Por sinal, se morre na casa, de na quadra da Braz, Emerson. E quando a chuva não batia na minha janela, não pude. Se morre na quadra do Brasil, é, viu? Esperava buscar teu corpo, teu cheiro sumir. O Bituca e o Pingo. Abraço com muito carinho, viu? Agora e agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim, vai saber que um dia. E Andrazinho, André Safadão do Braime. Asas livres, agora. Tocando até 6 da manhã. É forró. Pega o orégão. O DJ Maurinho e sobremesa de ama. Aí na área, Luizinho Amin, tudo bem na mar. Primeira dama, obrigado pelo carinho. Seja bem-vindo ao Sol do Prime, viu, Luizinho? Assim. Vamos dançando assim. Alô, novinha, o Playboyzinho chegou. Ei, novinha, o Playboyzinho chegou. Alô, novinha, o Playboyzinho chegou. Raparigueiro sem vergonha, doido pra fazer amor. Ei, novinha, o Playboyzinho chegou. Alô, novinha, o Playboyzinho chegou. Ei, novinha, o Playboyzinho chegou. Raparigueiro sem vergonha, doido pra fazer amor. Só ando de carrão, só bebo Chandon, camisa da Lacoste, boné da John John. Estilo Playboyzinho, arrastando o coração. Todas top do meu lado, eu seguro a ostentação. Sou o Playboy da vez, estourado, bam, bam, bam. As novinhas tiram foto pra postar no Instagram. Na balada é assim, o cantor manda alô pra mim. Me divulga toda hora. Chegou. E aí, novinha? Ei, novinha, o Playboyzinho chegou. Aô, novinha, o Nilson chegou. Ei, novinha, o Playboyzinho chegou. Raparigueiro sem vergonha, doido pra... Aniversário deles, quer dormir, mora dessa. Novinha, o Playboyzinho chegou. Ei, novinha, o Playboyzinho chegou. Alô, novinha, o Playboyzinho chegou. Raparigueiro sem Nilson. Vergonha, doido pra fazer amor. Tu é doido, é pai. O pior que eu não... Aniversário hoje, primo. Porque o que marca mesmo é o que... E o meu que vai tocando e dá bichona. Na vibe do céu, paredão. Quebra as teclas, Farrinho. Vai. Show. Playboyzinho chegou. Ei, novinha, o Playboyzinho chegou. Alô, novinha, o Playboyzinho chegou. Raparigueiro sem vergonha, doido pra fazer. Meu garçom, bambu, cadê ele? Novinha, o Playboyzinho chegou. Alô, novinha, o Playboyzinho chegou. Ei, novinha, o Playboyzinho chegou. Raparigueiro sem vergonha, doido pra fazer amor. Só ando de carrão, só bebo Chandon, camisa da Lacoste, boné da John John. Estilo Playboyzinho, arrastando o coração. Todas top do meu lado, eu seguro a ostentação. Sou o Playboy da vez, estourado, bam, bam, bam. As novinhas tiram foto pra postar no Instagram. Na balada é assim, o cantor manda alô pra mim. Me divulga toda hora. Chegou o Playboyzinho. Ei, novinha, o Playboyzinho chegou. Alô, novinha, o Playboyzinho chegou. Ei, novinha, o Playboyzinho chegou. Raparigueiro sem vergonha, doido pra fazer amor. Aô, novinha, o Playboyzinho chegou. Ei, novinha, o Playboyzinho chegou. Alô, novinha, o Playboyzinho chegou. Alô, Marcinho. Ei, sem vergonha, doido pra fazer amor. Hoje é boa, acho que você... Bora! O pior é que eu não ligo muito pra roupa de marca, porque o que marca mesmo é o que eu faço. Yeah. É. Joseph Júnior. Show. E é o Prime até 6 da manhã, bora mil, que o que? Aumenta o som aí, doidinho. Meu patrão, é isso, o Dodô também aí. O Nenê, equipe. Desce até o chão. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha. Equipe também verde, pra cima, valeu. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão. A galera tá pedindo pra tocar no paredão. As novinhas tão subindo e descendo até o chão. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão. Novinha vai no chão, novinha vai no chão. Aí eu sou! Novinha vai no chão. E o Heitor? Abraço muito carinho! Poesia, eu escuto roupa nova, escuto de Djavan, os caras que eu sou fã. Mas eu tô no teu solteiro na Simone. Alô, DJ Milk! Curti, eu quero é beijar ao som do paredão. Novinha vai no chão. Abraçar o vereador Messias, o homem que nunca dispensou. Chão, chão, chão. Bom, o negócio correr, né, Messias? Novinha vai no chão. Novinha vai... E ele tá na área, ó. No chão, chão. Paguinho, fala, Rony. Ele tá hoje, tá em Pichuna, meu vereador Messias. Abraço com muito carinho, viu? Esse bumbum tá batendo gostoso demais. Olha, ele aqui da terra, aqui da Pichuna, viu? Tá pedindo pra... Alô, meu vereador Messias, meu irmão, se prepara. Estamos chegando em Aturi aí, sábado que vem agora, viu? Vai me chegando em Aturi aí. É o chão, coisa boa. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão. Eu quero ver só o caranguejo do cavalo e o camarão do Macini por lá. Quero só ver sábado. Mas eu tô no, tô solteiro na balada, tô nem aí pra nada. Eu quero é curtir, eu quero é beijar, ao som do paredão. Se vai tocar, novinha vai no chão. Tudo já digitado bem ele da carreta de São Saldi. Chão, chão, chão. O som que fez o cobertura hoje do Prime. Obrigado, que muito carinho, Lourinho, você. Chão, chão. E o Mené Mix, cadê o Mené? Novinha vai no chão. Novinha. Tá dormindo já, desgraçado. Vai no chão, chão, chão, chão, chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão. Meu parceiro bombado, manda abração. Meu parceiro do Gia, Mauri. Uma pancada violenta, meu velho. Bombado, bombado. E o grave aqui é mato. Seu garçom bambu. Essa é da gente, né, garçom bambu? Bora! O jeito me encanta. O Denilson, direto aí de Belém, na área. Em companhia do Ligia Mauri. Que me leva ao paraíso. Oh, oh. O Ligia, a mim também, entra, galera. Obrigado, Ligia. Obrigado, Mauri. Obrigado, Denilson. Esqueço de tudo. E o meu mundo agora é só você e eu. O nosso amor é muito lindo e magnífico. Super dinâmico, tocando os corações. DJ Netinho. Meu parceiro, vai da gasolina, como é que é, vai? Abraço, meu irmão, com muito carinho, viu? Boa, boa. Teu sorriso me encanta. Tua boca me excita. E eu me entrego em seus braços. Oh, oh. Gosto de sentir teu cheiro. Tua pele tão macia. Acho que tô apaixonado por você. O nosso amor é muito lindo e magnífico. Super dinâmico, tocando os corações. DJ Netinho, fala pra ela desse amor que eu declaro nesta singela canção. Meu vereador Messias, meu irmão! Pichuna, tudo aí, tudo bem? O cara comanda a área. E aí, Messias? Batida! Olha lá, tá com assim? O teu jeito me encanta. O teu corpo me excita. E me leva ao paraíso. Oh, oh. Quando estou em seus braços. Que bem de barata teu, é isso? E o meu mundo agora... Abraço muito carinho, já já, viu? Você e eu, o nosso amor é muito lindo.

sai, parceiro aí. Rodriginho, família alta pressão, obrigado, que muito carinho. Dá uma vontade de levar você comigo. Como é doce o beijo quando vem da sua boca. Agora, há uma cidade de levar você comigo. É o Brave tocando da Bijuna. Cyborg. Então bora. Seu babá? Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Aí tem o cara na tua mesa te encerrando. Aí tu fala assim pra ele, ó. Assim, assim, assim. Vá, vá, vá. Muita onda, pai. E filho, tu conhece filho? Então vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá, vá. Professor Mati, Leandro Messias e o Máximo Noções. Tá todo mundo por ali, ó. Aqui. Obrigado, parceiro. Você tá no Prime. Simone. Você começa a pensar como pode se livrar. Tantinho brega da... Então manda ele! Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá. Bora, que bora, que bora. Mais uma! Vai aqui até 6 da manhã, tá, Bijuna? Segura! Vem, menina, vem, menina, vem, menina! Vem, menino, vem, vaqueiro, pegue aqui na minha mão. Aqui. Alô, DJ Nilke. If you were in my heart, I'd surely not break you. If you... O patrão Dodô, e aí, parceiro, aí, neném. Tô no evento hoje, vai. In safety forever, protect you. Uma sequência diferente hoje, tá, Bijuna? É é o Prime levando até as 6 da manhã. E o meu que vai tocando. Ciborgue. Atenção, garçom Bambu. Traga gelo aqui no comando, garçom. O gelo, garçom Bambu. Isso agora. Agora. Pessoal, obrigado, parceiro. Aqui. Valeu, maninho. Ninguém larga grande roda. E eu, né, André? Ninguém sabe onde é que entrou. O arco ainda arde. Tem alguém do leão aí? Da fantasia. Alô? Ao lado. A Daiane, a Daciele. Um abraço com muito carinho, viu? Valeu. Aqui. E o DJ meu que imaginando, imaginando, imaginando. Alô, tá bijuda. Eu vou só te amar. Será? E são reis. E tu vai, demora. Eu vou só te amar. E demora. Vive, quero só te amar. Quem é? Ciborgue. Nossa, tô nem vindo, Brasil, muito carinho, meu irmão! DJ Milk! E que bem da parada, o teu é isso? Abraço! Eu consigo respirar, assim a gente começa a pensar. Vou viver pra te amar, pois quero que eu te poder ficar. Eu vou só te amar, me deve só te amar. Eu vou só te amar, me deve só te amar. Eu vou só te amar, me deve só te amar. Eu vou só te amar, só te amar. Bora, bora, bora, bora! Eu conheci, eu procurava um grande amor. Veja onde eu me meti. Sim. Oi, Antigo! Tudo tá de boa, era filha do pilado. Eu adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Daiane Cristiane! As meninas de Guaraci, salvamos de manhã. Obrigado! Aqui! Valeu! De babaca dancei, e no meio de uma guerra até atrás eu peguei. Atrás, não foi atrás. Lá vem é do Andrezinho! Será bombado? Dance, dance, dance sem parar. O brega da zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. O brega da zorra é muito fácil de dançar. Imagina o Maxi, Leandro Messias e o Marcinho, obrigado com muito carinho. Vocês, todo mundo juntinho aqui no Prime. Valeu, parceiro. Cante, cante sem calar. Atenção, João Bosco. Chega o Marcinho aqui lá do comando, João Bosco. Tem esse agora, João Bosco. Sério. Alô, JB! Dance coladinho, dance solto, dance só. Do brega da zorra, a galera já é fã. Tá entrando. Tá entrando, Drazinho. Devagar, mas tá entrando. Tá entrando. Mano! Nome da amiga é Luciana. Ela dá valor. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Na rádio não consigo escutar os prega que me lembro de você. Você foi dizendo que ia voltar, por isso eu não consigo te esquecer. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. No preço de Guaraci, por sinal, ele vai até amanhã sendo Prime. Fica no preço. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Na rua cada rosto se parece com você. Estou apaixonado. Meu irmão, pelo amor de Deus. Na rua cada rosto se parece com você. Estou apaixonado, por favor. Amor, amor. E o meu que vai tocando Ciborgue. Ciborgue. Eita, bichuna! Max vai levando, né, Max? Aí vai, joguei pra Joelma, com muito carinho, viu? Aqui no Prime. Aqui. Ao vivo. Vou te procurar, seja onde for, e aonde encontrar, falarei do meu amor, que é quente como o sol, do mel tem um sabor, do mar a imensidão, e da noite um esplendor. Não vou deixar você fugir de mim, nossa história não. Maxon Project. Meu coração procura por você. Eu preciso te ver. Tem pena de mim. Uma sequência gostosa, legal. Pra pegar uma gata e dançando com ela. Dançando com ela. Dança com terça. Então bora. Ciborgue. E o DJ Milk vai tocar. Vagabundo de luxuriado. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento, em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, Andrezinho. Libera, libera pra mim. Mais tarde. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. É igual a cena hoje. Libera que eu tô afim. Faz assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, e aí, Tiago? Aplica. Vamos lá. O que é é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer, de jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplique. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Lá vem mais uma! Alô, Itabijuna! Jimerson e a princesa Maiane, o Mihaiká aqui de Guaraci, junto a Eiko, Leidiane, a Nina, as princesas, porque são dessas. Obrigado por carinho. Cyborg. Às vezes eu te acho tão complicado. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Tinha um coração que nunca sofre pra ter você. E Maxon! Se eu não te vejo, fico a suspirar. Imaginando onde você está pensando. Mulher, tô nem vendo, obrigado, muito carinho. Mas que em ti não paro de pensar. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me... O doutor e o neném, valeu. Onde patrão é? Abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão. E acende o fogo dessa paixão. Conforta essa emoção. Girando, girando, girando. Cyborg. Cyborg. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois você nada na beira do mar, mar. Meu bem, meu bem, quando eu acordei foi na rua. Meu garçom bambu, meu irmão. Do lado da cama tão vazia. Então bora, pai. Você não estava para me amar, me amar. Meu bem, meu bem, sonhei que a gente estava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois você amava na beira do mar. Meu bem, meu bem, quando eu acordei foi mais. Pedro Delga, até amanhecer do teu ar. Muito carinho. Você não estava para me amar, me amar. E aí? Vou te procurar. Quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem, realizar. Vou te procurar. Pegue a gata e vai assim. Tu ama, ama. Te amo com todo carinho, de jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho, olhando, esperando você. Te amo com todo carinho, de jeito todo especial. Alô! Amor, amor, estou sozinho. Alô, DJ Milk! Como é um amor não corresponde? E te vai levando assim. Sim. Pois se um dia chegares a amar, já saberás. Maxo! Como é um amor não correspondido. Pois se um dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. Sofrimento. Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Dou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz, feliz. Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Dou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz, feliz. Vamos dançando! Cadê o bregaço, vai? Fabricinho, vai marcante, Rodriguinho. Daqui, Jameson. Baiana, hein, família high-tech, obrigado. Do Rubi, do Rubi. E o cavalo limpo eu também. Aqui. Aqui nesse salão vou dar um show pra você. Só pra você. Se pode. O ritmo brega, o povo dança. O Mário, aí da Serrinha. E na minha mão. O homem do Cabarão, obrigado. E na pracinha, em qualquer lugar eu vou. Dançando brega eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Dançando brega. Sou tarado por brega amor. Brega amor, brega. Se você me deixar, não vou ligar, minha tara é brega. Não vou ligar, minha cara é brega. Alô, DJ Milk! Alô, DJ Milk! Pra cima, garoto! Já vou mandando um pouquinho de marcante pra galera de Tapiju. Aquele nosso amor. E agora? Não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar e relembrar as nossas loucuras de amor. Perdido sem você eu estou. Será que posso te... Meu amigo Gibrão! Você é garoto? Você é. Meu amor, meu louco desejo. Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Sei que sou Bonivido! Eterna namorada. Pra cima, meu parceiro, Dodá! Estou apaixonada por você, meu amor. Harrison Lemos. O Pretinho. Da Tecnois. A Farinha. A Nova. José Maria. Do Pará. Obrigado, Zé Maria. Obrigado, muito carinho. Foram tantas emoções, aquele nosso amor. Não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar e relembrar. Eita, bichuna, meu irmão. Até às 6 da manhã. Curas de amor. O DJ Milk que vai tocando pra galera. Se você eu estou. E parceiro de avalo. Posso te ter. Você, você. Você, você é. Meu louco desejo. Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Sei que sou sua eterna namorada. Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada por você. Parceiro Chico do Frango, patrão de Tapixuna na área do Chico do Frango. Abraço com muito carinho, viu? O escultor, seu surfista, seu mergulhador. Se você pretende viver um grande amor. E agora? Sou seu escravo, eu sou o seu senhor. Sou seu servo, seu objeto, disco voador. Sou seu sexo, seu incesto. Amigo Luizinho! Sou seu criador. Olha, Marquinhos, Luizinho. Sou anão, serpente. Um transformador. reformador. E a primeira dama, Salaman. Sou um eremita, um mago, e eu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer, avassalador. Sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador. Meu parceiro Luiz, é isso? Crediário na área. Um abraço, parceiro. Bola marcante da Biju. Até às 6 da manhã, meu filho. Sábado que vem, Turi, aí, pai. Não consigo prestar atenção na aula. O Ociel, uma tarde de manhã, seu Ociel. Você tá aqui? Aqui. Você tá em casa? Tô cansada de Ciborgue. Vou me ligar. Essa hora em que eu te conheci. Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. E lá em casa. O pretão da Gachela, Brasil. Meus colegas. Obrigado, maninho. Você é o guiar, você. Eu não posso falar, tenho medo. E ninguém pode descobrir meu segredo. Não consigo te esquecer. Eu só penso em você. Clipe do Pop, Pop Live. Esse amor é a cor. Esse é marcante, você, Rodrigo, da galera. Obrigado, maninho. E um beijo. Doce beijo. Você me deu. Doce beijo. Você e eu. Doce beijo. Quero te amar. Doce beijo. Danúbia. Eu. E da Cielo. Obrigado, muito carinho, viu? Você e eu. Doce beijo. Júnior e Neto na batida. Girando, girando. Amiga Marcilena, esposa do meu parceiro Luizinho, tudo bem? Obrigado com muito carinho. Obrigado, tô surpreso, viu? Hoje tá em Tempo Júnior, obrigado, viu? Obrigado, Nando, você, meu irmão. Equipe de Fernando de Vera, obrigado. E aí? As estrelas vão me guiar. Andrezinho. Vou te encontrar. Onde você está? Equipe do Tarada Pé bateu, é isso? Um abraço, viu? Volta pro Naninho. Mundo é o bandido. Espero que um dia você possa me matar. Estou à sua volta só. Sim.